Para o site de 4033 azul. Aguardando, Oscar. Dador com capa vista, objeto 6721. Objeto 6721, registro para velocidade de aproximação, completo sinal, chame Torrino, noite decimal meio. 861, bom dia. Sapatão Kilo Romeu Oscar, mantém as condições visuais a 1000 pés no corredor acerto. 1000 pés no Axé, Romeu Oscar. Dua Vitória da Conquista. Afirmativo. Salvador, o passageiro 2230, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200. Decola a pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, DCT, Vitória da Conquista. O controle 1199-35, torre 1198-62, aciona 5163, Passaredo. Boa, 3144-150, informação Romeu. Boa, 4-5-2-18-6, aproxima de 5-1-0. Ok, vai ficar atento ao trato. Delta Lima já está pronto para o Itapuã. Sente, chame torre 1-18-6, Papa Romeu Lima, Delta Lima. Vai chamar a torre 1-18-6, Delta Lima. 3144, desça para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. 050 Mari, 3144. Para contar, controle, o Delta Lima já avisou o contrato. Oi, Salvador, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima cruza a final da 35 e reporta para cruzar a final da 28. Reportará para cruzamento da 28, Delta Lima. 1754, falou 40, libera direito no 219. Direito no 219, Golo 754. Vitorinho da Juliette, informações. Acabando com o Edu Axé, posto do Axé, vai conseguir com o Edu Caixa Preta, no Rio. Você vai fazer... Gente, Vitor Interjulete. Interjulete. Pegou no 754. Estacionamento, passageiro 2230. Passageiro 2230, livre pushback, acionamento, reporta do táxi. Livre push acionamento, chama na táxi, 2230. P5486, SAMI Recife 126.85 ou no 33.65. Pode confirmar, por favor? SAMI Recife em 126.85 ou no 33.65. Trip 5486. 2285, 3365, obrigado. Traverso Paulo da Barra, o Vitor de Juliette, uma frequência livre. Solo Salvador, azul 4033, pronto para ataque. CPOB 1111, autonomia 3 horas e 10, alterna Salvador. Azul 4033, autorizado táxi via Alfa, Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 1118, decimal 6, aqui negão 1012, azul. Gente, tá livre táxi, ponto de espera da 10 via Índia Alfa, chama 1186, quando pronto, ajustado 1012, azul 4033. Emenda final da 28. Vai ficar atento, reportará no cruzamento, já tá ali. Jet 6721, solo 42, libera direito no 219. Solidar direito 219, 6721. República, Salvador, Webjet 6721, Livrona, Foxtrot, boa tarde. Boa tarde, Webjet 6721, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportarei antes da Juliette 6721. Setor Norte, cruzou o capitão 28. Docente, reporta efetuado. Patão Kilo Romeo, acho que o senhor tem intenção de subir para o nível de voo 045. Negativo, senhora, vai manter o 9.000 pés via corredores. 100 Kilo Romeo, acho. Será na final, Delta Lima. Torre Salvador, Azul 4033, pronto para decolagem, ponto de espera da 10. Azul 4033, a linha em decola, pistão 10, vento 130 graus, 109. Gente, autorizado a linha de decolagem, pistão 10, Azul 4033. Patão Kilo Romeo Oscar, frequência livre para coordenação. Frequência livre, Romeo Oscar. Para o táxi passaria do 2230, 28 a bordo, 3 horas e 5, Alterna Salvador. Passaria do 2230, vai aguardar o gol que vai para o portão 62 após o parqueio do gol no portão 62, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 198, decimal 62, o QNH 10, 12. Afirmativo, após o parqueamento da aeronave da Gol, autorizado para seguir o táxi via Índia Alfa, chamando 18.6, quantos pés? Prossiga Lima, Quilo. Atriz, mantém 050. Gente, desça para 4.000 pés, QNH 1012. 4.012, mantém no Gol. Webjet 6721 aguarda a passagem do Embraer 145 da Passaredo, que está taxiando para o ponto de espera da pista. Após a passagem do mesmo autorizado ingresso via Juliette, portão número 4. Após a passagem do Embraer da Passaredo, temos ele à vista, está livre o táxi pela Juliette para o portão 4, Web 6721. Azul 4033, coluco 46, controle 199, decimal 35. Controle 10935, Azul 4033. Delta Lima na final para pouso. Gente, Lima Delta Lima, frequência livre. Certo. Azul 4033, saída da El, passando o no 1300 pés. Azul 4033, contato radar, suba para nível de voo 160, saída da El. 160, autorizado, saída da El, 4033, Azul. Abatango Lima, Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite ao custo do localizador. Direita 230, limitado pelo localizador, Abatango Lima, Kilo Zulu. 3-58-935, controle 5406, transponde no objeto 5718. A linha decola, 10, vento 120 graus, 109. A linha Salvador, Agoronave 4-1, informação é a Romeu. Gol no 941, desça para nível de voo 050, autorizado de chegada Mari. 050, chegada Mari, vou lá. Salvador Ground, American 990, push, start gate 11. American Line 990, you're clear to push back, report for taxi. Clear to push, American 990. 48, controle 19, decimal 35. 19, yeah. Controle Salvador Cotiol, boa tarde, parceria 2230. 2230, contato radar, suba para nível de voo 200, saída Arbor. Subindo ao 200, saída. Saída Arbor, parceria 2230. Arbor, sente. Tango Lima Kilo Zulu para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 130. Desça para 2000 pés, NH 1012, para usar o sinal LS, reporte estabilizado. Esquerda, 130 para 2000 pés, reportará o Lima Kilo Zulu. Patrulha Salvador, boa tarde, boa 697, formação, Romeu. Voo no 697, desça para nível de voo 060, autorizado chegada bom. 060, chegada bom. Solicita pessoal IDS Whisky. Sente, o gol no 69. Controle Salvador, boa tarde, Tantra 3660. Tantra 3660, dispara nível de voo 070, autorizado de chegada Mari. 070. Esse Papatango Whisky Fox Lima, reporte para ponto de alto destino. O tá na posição 2, solicita acionamento na posição em posterior do pushback. Jet 6741, livre acionamento, reporta para o pushback. Reportará. Localizado, localizado, o Lima aqui no Zulu. Aguarde a autorização, Papatango Lima Kilo Zulu. TAM 3144, estabilizado? Afirmativo, estabilizado, TAM 3144. Complete sinal, Sami Torrino, noite, decimal meia. 8:30, boa tarde. Papatango Lima Kilo Zulu, Sami Torrino, noite, decimal meia. Lima Kilo Zulu. Salvador, boa tarde, TAM 3144, estabilizado no zero, baixado e travado. TAM 3144, sem pouso, autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 109. Autorizado, pouso, 10, TAM 3144. Salvador, é o Papatango Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, continua a aproximação, reporta no externo. Estamos agora... 2 milhas e meia para dentro. Gente. Azul 4089-360 para Vitória. Aguarde um minuto para a cópia. 360, aguarde. Controle passarela 2230, solicita alteração de nível para 260 com final. Sente passarela 2230. Aguardando 2230. Santa Amaro, qual é a radial ideal de saída de Santos? Pois um, não é isso? Quantas milhas? Yankee, Oscar, só um minuto, mantenha aí a posição que assim que eu achar o plano, eu chamo o senhor para decolagem. Espero inicialmente mantenha 200. 200, 2230. Azul 4033, Sami Recife, 125.1 ou 133.25. 251-3325, Azul 4033, obrigado. Controle Salvador 3566, em Tidalmente. Confirma esse número máximo controle. Confirmo, TAM 3566. TAM 3566, desça para nível de voo 090, autoridade chegada a Mari. 090 na Mari, TAM 3566. 90, copy. Voo 060. Confirm. Time to initiate taxi. 990 is ready to taxi. Merkline 990, you're clear to taxi to hold point of runway 10 via apron 1, taxiway India and Alpha. On hold point, call tower 118.6, QNH 1012. Back no portão 2, Webjet 6741. Após a passagem do América, autorizado o check. Obrigado. Solo Salvador, passando hotel e passando. Tá 3144, táxi Alfa, reportante da Juliette. Taxi, confirmando com o freio de pouso mais tarde, travado, Lima, Quilo Zulu. Ono 26.0. 288.260, obrigado. Gente, hotel Lima Tango, aguarde cópia. Uno 941, na Poissap, desça para 2000 pés, QNH 1012, autorizado final LS, aporte estabilizado. Poissap, 2000 pés, autorizado direto, está estabilizado, Uno 941. Paulo, Ventura 40 graus, 109, após decolagem, vai direto para o norte. E reduz a velocidade para 2209. Tá, eu vou no 1600, cruza 200, até 170, viajou contato recíproco. Número 5 para aproximação. Boeing 757 da American Line, autorizado ingresso via Juliette, portão 8, o TAM 3144. Passagem da aeronave da American Airlines, autorizado ingresso no passe para a posição 83144. Aeronave, número 6 para pouso. Tá bom, até uma centena. Está bloqueando para a BOG, nesse nível não tem condições, 220, 240 mesmo. Sente quanto possível reduz para 220 mais. Bom, é de 240 agora, quando possível 220. Porto. 8. Para decolagem, acionamento, chama a torre 198, decimal 612. Autorizado, direto do aeroporto, 110, 612, para acionamento, hotel de Matão. ao controle, né? 19935, afirmativo. Grata, tô retorno. Gol no 697, reduz velocidade para 2009, número 2 para aproximação. 200, reduzindo, 697. Controle, boa tarde, ao Papa Tango, Yankee Oscar, Oscar. Eu disse, via Whisky 50, controle 199 decimal 35, torre 198 decimal 612, aciona 5403, azul 4089. 3360, vitória da 10 da direita, da El Pedreiro, 5935, ciente, cotejamento correto, azul 4089, chama pro acionamento pushback. Pushback acionamento, só no Webjet 5728, no Gate 5. Whisky Fox Lima, direita 030, se limitando ao curso do localizador. Direita 030. Controle é o Yankee, Oscar. Direto pro do aeroporto, vento 100 graus, 109. Tori Matango. Gol no 697, desce para 3000 pés, QNH 10111. 3000, 697. Gol no 697, vetoração para sequenciamento, mantenha proa 220. Seu limite ao curso. É, já mantém a proa 220, limite ao curso. 3660, pode continuar a descida. 0060, tá, 3660, desce para 4000 pés, QNH 1011. Reduz a velocidade para 200 nós, número 3 para aproximação. Ok, 3660, 200 nós, descendo 4000 com 1013. Pronto, acorda. Go ahead, sir. Na final para o aeroporto, hotel Limatango. Ciente, hotel Limatango, reporta no solo controlado. Leda Flight Bridge, via upper Zulu 10, as filed. Approach 119.35, tower 118.6, squawk code 5410. Prossiga, Mike Black Romeo. Turn right, dial Leda, then fly direct bridge. Intercept after Zulu 10, then as file. 5410, transponder 18.6 towers, 19.35 Salvador approach. Turn to I-93. Turn 3193, squawk code 5418. Tower. Correction, 5410, tower 118.6. Elito, 5410, 18.6, 118.60, turn 2193. Turn 3193, report ready to start up and push back. We report, turn 2193. Solo Salvador, web 6741, para o táxi 132 a bordo, 0355, autonomia alterna com fim. Pode prosseguir por Sierra Via 366? Autorizado, gol no 697, reporte estabilizado, desce para 2500 pés. 2500 descendo, obrigado. Da Alfa e no ponto de espera, 1186, web 6741. Para o táxi, objeto 5728 no 07 a bordo, 4 horas, alternando Salvador. 3000, correção. Mantenha 4000 pés. 040 de prova, 4000. Passando 130, para uma centena, gol 600. Pode ser o GLS Whisky para 10. Solo gol no 754, tá pronto para a Copa. 1754, autorizado Salvador, Serra Bravo, Kilo Golf, nível 390, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, via Zulu 10. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612, aciona 5420. De Gol no 600, TAM 3660, reduza para 1909. Reduzindo 1-3660. TAM 3566, reduza velocidade para 2009. Reduzindo para 2009. Gol no 600, desce para nível de voo 060, reduza velocidade para 2009. L60, vai reduzir 200 nós, pode realizar o GLS WISC. Aguarde Gol no 600. Tá bom. Passou externo, Gol no 941. TAM 3566, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360. Esquerda 360, TAM 3566. Aguarde Mike Zulete Romeu. TAM 3660, reduza para velocidade de aproximação. 3660, reduzindo. TAM 3660, desça para 2000 pés, QNH 10 no 1, reporte estabilizado. Ok, vai descer pelo glide, já está no localizador, reportará estabilizado. Engenho 4000 pés, no localizador, 8 Fox Dog Lima. Controle ao TAM 3566, está limitado pelo lock. TAM 3566, afirmativo. Limitado pelo localizador. Foi sobre o outro lado, entendeu que o 3566 está limitado pelo lock. Afirmativo, TAM 3566. Obrigado. Controle, papapá, mais direto o meu, está próximo de Guatemi, vai para dentro do litoral para regresso. Sente, reporte para o Itapuã. Papatango, Whisky Fox Lima, desce para 2000 pés, que negão na 0 no 2, reporte estabilizado. Papatango, Whisky Fox Lima. Solo Salvador, Webjet 6721, informação Romeu Fox 4, CAN. Web 6721, autorizado Salvador, Fortaleza, nível 330, decola da pista 10, curva à esquerda, saída MOM, transição Froti, via Zulu 119. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612, aciona 5417, Web 6721. Mari, reduza a velocidade para 2209. 00, Mari 229, da 3804. Canamba Zulu 19, decola pista 10 com a esquerda, Momo Froti. Controle 1935 e o a torre 186, o código 5417. Nível autorizado 330, Webjet 6721, coteje. Nível 330 autorizado, Web 6721. Cotejamento correto, reporta para acionamento pushback, Webjet. Reportarei para acionamento pushback, Web. 1697, sim, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 159, checa 3. Este Oliver Pozo, Gol, 1697. Reduza velocidade para 1509. 1509, Salvador, é o 5240. Reporte antes da Juliette, 941. Alfa, Victor, Juliette, na escuta do solo. 3 tráfegos. Senhora, aguardar para cruzar a final da cidade 10. Eu vou manter espera no farol de Itapuã devido ao peso da aeronave, senhora. Ciente, então, reporta seu farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, Romel. Está passando através do parque de Vitória do Romel. Ciente. 3804, desça para nível de voo 060. 060, 3804. Nós não estamos declarando emergência, não. Nós estamos com um passageiro a bordo aqui que vai precisar de um da ambulância da Embraer após o pouso. Tem como você dar uma prioridade pra gente, pro pouso, por gentileza? TAM 3805, número 5 para pouso. Oh, 3804. TAM 3804, número 5 para pouso. Certo. Gol no 600, desça para 4000, correção 3000 pés, QNH 1019.